ferramenta de esfolamento. Isto é uma ferramenta de esfolamento. Hankashilade, wohitikade, hoyate. Nagetankade, tankashilade, hakisitade, hoyate. We are wakana, nehipi, we are nakasijina, hoyate. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Hoyate, we are Wakana, Nehipi, we are Nakasijina, Hoyate. Partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna. Sotto l'ombra di un bel fiore, le genti passeranno, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.

As pessoas têm feito uso de drogas desde que os humanos passaram a andar sobre dois pés. Civilizações antigas usavam drogas para entrar em transe. Vamos fazer uma viagem através dos tempos. De repente começaram a sentir uma tremedeira como se estivessem dentro de um motor de um foguete Saturno V e disseram: meu Deus, Houston, vamos partir, vai ser uma viagem em tanto. estou caindo por um buraco escuro. Aí eu vejo criaturas estranhas. O senhor acha que eu estou ficando maluca? Agora vocês desaparecerão. Não, não. É você. Alice? Essa é Alice errada. É Alice errada. Ah, se ela fosse, ela poderia ser. Mas se não é, ela não será. Mas se ela fosse mesmo, ela seria. Você é mesmo Alice. Eu reconheceria em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você está muito atrasada. Tem alguma ideia do que a rainha fez? Só se você acreditar que é. Thank you. Olá, rapazes, moças e uns e outros. Meu nome é Capitão Jack Sparrow. Imagino que já tenham ouvido falar de mim. Também podem ter ouvido boatos e rumores de que Jack Sparrow quer uma tripulação para uma viagem à fonte da juventude. Você gostaria de entrar para essa tripulação? Sabe aquela sensação de quando você está em pé num lugar alto, aquela vontade de pular? Eu acho que sim. Go! Dizia eu que a aritmética... Suponhamos que isto seja uma cadeira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. O anúncio de um cemitério? Tampouco. Essa cadeira significa... perigo. Ouviram bem? Perigo. Thank you. Na escuridão da noite, estamos atentos, como crianças em um universo ancião. Nós tentamos encontrar o homem no espaço e procuramos o significado nas estrelas. Nós procuramos por respostas. Nós procuramos pela vida. Talvez não a vida como a conhecemos. Um mundo à parte, não é? Sei o que vi naquela noite. Era real. Nos últimos 50 anos, relatos de OVNIs e de contatos com seres extraterrestres têm alcançado proporções astronômicas. Esses relatos podem ser definidos como fraudes. Eu vi sobrevoando um objeto prateado no céu que não era identificado. Que não era identificado. Sei o que vi naquela noite. Era real. Thank you. da viagem prendeu. Prove seus lábios amargo, gosto do fel. Um coração incansável ele te deu. Que assim seja na terra e no céu. Quem vai e volta com vida pelo portal do universo e vê de longe a ferida onde o mar, a terra, toca o deserto. A multidão foi se despedir, não há mais tempo pra discutir. A salvação só se encontra ali, em seu reino a justiça fará. Vendo humanos e se crê no infinito, isso não é um mito, vai dar o fim do mundo. Segredo da alma ninguém, jamais. Não deseje, não propague o mal, bem, jamais. Divida a sabedoria sem olhar a quem, jamais. Não roubar a fé daqueles que já não tem, jamais. Filho, não siga o caminho sem ver, não siga não, jamais. Entregar a humanidade pra queimar no fogo, jamais. Exerce incontestável o seu papel. Vê se o destino celeste sente que ditam julgando o réu. Sorte o fato que se traz, leva semente mortais, afastando o céu da terra, benção ante a guerra, o negro véu da noite que cai. Anda por cima das águas da vida, mas cega a luz. Quando os três reis indicarem a estrela, o sol entre a espada e a cruz. O segredo divino é a virgem do hino, a mãe do menino, que seja bem-vindo, que guia o povo. A Deus vão pro fogo e a vida trazem de novo. A profecia regresse, incontestável o seu papel. Esse é o destino celeste, sete que ditam julgando o réu. Sorte o fato que se traz, leva semente mortais, afastando o céu da terra, benção ante a guerra, o negro véu da noite que cai. Anda por cima das águas da vida, mas cega a luz. Quando os três reis indicarem a estrela, o sol entre a espada e a cruz. O segredo divino é a virgem do hino, a mãe do menino, que seja bem-vindo, que guia o povo. Ateus vão pro fogo e a vida trazem de novo.

His biggest power is probably deception, getting you to believe, believe, believe, believe. Shubhangam. Thank you.

physical contact. Todos a bordo!